Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Um dos nossos discos favoritos do momento. Não conhecemos o trabalho anterior de Elizabeth Burnholz, mas este novo para Gazelle Twin, é assim que a senhora assina, chama-se Unflesh e é excelente. Ouvimos na abertura da Orelha Extra de hoje o tema Guts, Orelha Extra, canal auditivo suplementar. 2 horas com Fernando Cabrita e vamos continuar com outra excelente senhora, no caso Liz Harris, assina Grouper, o mais novo Ruins. Thank you. Thank you. Último trabalho para Grouper, através da Cranky Records, chama-se Ruins. Ficámos com o tema Holding, disco este que foi gravado na zona de Algezur, Algarve, cá em Portugal. E vamos continuar com os sons iniciais da primeira hora de Orelha Extra, com o regresso da banda de Los Angeles. Já por aqui rodámos alguma vez temas do álbum estreia Patterns. Eles regressam agora com um single 7 polegadas, faz parte da série de singles da editora também de LA, Mock Records. Falamos dos Froth, o single Saccharine Sunshine. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. And now, Fin Doof. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Was white and black and polka dotted. It must have been an aerial day. And all of a sudden I was allotted the chance to go with a big parade. Oh yeah, oh yeah. Plastic raincoats in the pink parade. Oh yeah, oh yeah. Mannequins are so afraid. Don't be afraid to show your stripes, because the mannequins is always right. Plastic. plastic raincoats in the big parade. All over the world, cocaine bands got the portobello girl. It's a Tokyo night when you feel alright. The Arkansas moon's gonna shine tonight. All over the world, we're gonna do it right. Come wear your plastic raincoats in the big parade. Because the mannequins is so afraid. The mannequin suits sweaty umbrella march along the edge of the Thames. Then up came two or three or four Berettas, raincoats in the big, big parade. Wear your plastic raincoats in the big parade. Oh yeah, oh yeah. Mannequins are so afraid. Don't be afraid to show your stripes, because the mannequins is always right. Plastic raincoats in the big parade. Because the mannequins is so afraid. White freckles. Hey! Oh, white freckles. freckles? Where'd you get those freckle stencils? Did you paint them on white freckles? Black freckles and sit down at the beach. Wash your face up with the rag. White freckles are so red. Sempre gostamos do lado, digamos, mais infantil da música que Ariel Pink faz, e esse lado ficou bem expresso no tema primeiro, que ouvimos Plastic Raincoats e The Pig Parade. Escutamos também depois White Fraggles, ambos do novo disco, agora só como Ariel Pink, sem os Haunted Graffiti, pelo menos não vem assim creditado. Chama-se Pom Pom, Ariel Pink. António Luque é um dos nossos heróis e um dos grandes músicos que existem cá pela Península Ibérica. Mais um excelente trabalho para Senhor Chinarro, chama-se Perspectiva Caballera, e ouvimos desta vez o tema que encerra o CD, La Canción de Amor de Turno. De volta também Steven Hallison, enquanto Flying Lotus, o último You're Dead. Vamos ficar com os 5 primeiros temas: Team Tesla, Cold Dead, FKN Dead, e depois com a presença de Kendrick Lamar, Never Catch Me. y'all missing me, and it's quite amazing. Life and death is no mystery, and I wanna taste it. Step inside of my mind, and you'll find curiosity, animosity, high velocity. I can prophesize meditation. Reminisce on my wonder years, and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. It's intimate to my nerves that I just persevere. The big daughter falling off, disappear to my faith. They say that heaven's real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this feeling, then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now, tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that foster information? Is that foster inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum jumping that fist pumping that bomb detonation? Please don't bomb my nation. If my men flew away and I got my control, I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. Is that life beyond your own life? This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence. It's been died, it's your shit. Trying to knock you down. I gotta love you. caros habituês aqui do sítio, o trio feminino XX, mais uma vez dois temas do álbum estreia Rips, desta vez foram New Kid e War Paint. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeira hora, e temos o regresso do britânico Oliver Cherrer, que habitualmente assina Doll Boy, desta vez é num próprio álbum Sir Ollie Flea and Other Ghosts. O tema é que vai soar de seguida, Crowhamhurst. I am Crowhamhurst, bitter winter in the breeze. I saw you flip between the edge of the evergreens and barren silver trees. And I'll never believe in ghosts. You'll never make me that kind of fool, you know, Sir Ollie Flea. Ghost of long gone birds, singing the changes through the years, high up on Crowhamhurst. You are not you, birds, and dead birds. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. É o encerramento da primeira das duas horas de Orelha Extra com o regresso do sexteto Y Music, Rob Moose, CJ Camerieri, Clarice Jensen, Alex Sopp, Hideaki Aomori e Nátia Sirota, interpretação de composições escritas por outros músicos. Os mais conhecidos são Sufjan Stevens e o tema-título do álbum, composto por Nicole Mulley, Balance Problems, precisamente o que vamos ouvir. Thank you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 13 e as 15 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Thank you. é a aventura Object de TJ Hertz, excelente longa duração de título Flatland. O tema foi One Fell Swoop, início da segunda e última hora de Orelha Extra. Dadas as boas-vindas a mais uma hora de Orelha Extra com Object e depois o trio de Vancouver, no Canadá. Temas gravados ao longo de vários anos com diferentes vocalistas. Neste disco intitulado World Champions in Male Chastity, ficamos com Let's Talk About Our Feelings. E para continuar, os incríveis e imprescindíveis Dear Roof, é mais um excelente trabalho. La Isla Bonita, dois temas para escutar de seguida, Paradise Girls e Last Fad. Thank you. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. He's pounding down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit run. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit run. Old Smokey's got them ears on, he's hot on your trail, and he ain't gonna rest till you're in jail. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch old Bandit run. Well, it's raining and the road is really bad. Never saw that big old diesel, but I heard him hit the air. I've got a feeling that I might have made him mad. He closed the gap between us, pushed the pedal on the floor. He's making 90 in that big old diesel truck. I can hear the names he's calling me above the engine's roar, and the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Well, I'm huffing and a-puffing as I try to make the grade, and I wish I had some pedals on this car. Then I'm slipping and a-sliding and afraid to touch the brake, for this doodlebug could never stand the jar. There's a diesel on my tail making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I take the impact, there's a diesel on my tail. Well, I'm slipping and a-sliding, trying to hold it in the road, and I'll tell you, I just got to win this race. While I'm trembling and a-shaking, he's a-pouring on the coal, so close that I can't steal his license plate. There's a diesel on my tail, making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. One, two, three, four. on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way. It's on the road again. I just can't wait to get on the road again. Love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Como já repararam, nos minutos iniciais fizemos mais uma visita à nossa Capela das Aparições. É o destaque que temos dado à compilação Truckers Jukebox, editada em 2005, nas semanas passadas. Hoje continuou e vai continuar ainda para a semana. Hoje foi a vez de escutarmos por aqui Jerry Reed com Eastbound and Down, depois Jim and Jesse, Diesel on My Tail, e terminamos com o enorme Willie Nelson, On the Road Again. Como sabem, nesta Capela das Aparições, fazemos um tributo muito especial aos camionistas, ou não se chamasse a compilação Truckers Jukebox, mas a todos os condutores, sejam eles de 18 rodas, 4, 2, whatever. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última parte, e vamos mudar agora de registro sonoro, mesmo diferente, já que vamos escutar um dos nossos músicos favoritos dentro da eletrónica mais aventureira, que tenta puxar as coisas mais para a frente. Falamos de Chris Douglas, que assina normalmente como Douglas. É o último disco, um EP, que se chama Dorsha Aegean, e o tema vai ser Always. Não fujam agora. regresso de Chris Douglas, enquanto Douglas EP seis temas, Dorsha Agian, ou qualquer coisa do género, e o tema Always. E agora também temos um outro regresso, no caso a senhora Natalie Mehring, que é Why Is Blood. O novo álbum chama-se The Innocent. Ficamos com este Land of Broken Dreams. As I stand up to the wall and feel the defiance, story, what lies right in front of me, can it feel as good as it wants to be? Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Uma aventura musical que tem como dois protagonistas principais os músicos John Mueller e William Ryan Fritsch. Aventura essa com o nome Death Blues. O álbum vem intitulado enquanto Ensemble e ficou por aqui o tema inicial, Consonance. E uma outra aventura também excelente, e esta já histórica, remonta ao final da década de 70, foi a que teve o músico de Londres Mick Hobbs, enquanto Officer, e que fez parte desse movimento de nome Rio, Rock in Opposition. Há uns tempos atrás ouvimos por aqui a cassete que tinha sido lançada em 84 e reeditada este ano, de nome Ossification. E há agora um outro disco, este nunca antes lançado, de título Dead Unique. É precisamente desse que vamos escutar It Goes Up / Revenge e Cause Am in the Fields, de volta, pelo menos aqui, os Officer. A banda de Mick Hobbs, que remonta ao final da década de 70, princípios de 80, mas aqui em gravações de 1995 e só editadas em 2014, o disco Dead Unique para os Officer, que conta com muitas e boas colaborações, como as de Tim Hodgkinson ou de Jed Fair. Ficamos com dois temas, It Goes Up, Revenge e Calls Them in the Fields. Podemos considerá-los como descendência dos Jesus Lizard ou Shellac, são o trio Multicult do álbum que para nós é o primeiro da banda, chama-se Variable Impulse e o tema foi Expressionless. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Except to pray. Mais uma orelha extra por terras italianas com o duo Come On Tigre, o álbum homónimo e este Federation Tunisienne de Futebol. Para o fim, como dissemos, vamos continuar ainda em Itália, mas com a aventura para comemorar o centenário do nascimento de William S. Burroughs, Algebra del Bisogno. Tchau! lingue strangolate, pulsanti e rossi di odio rimaniscono. Greggi di pecore, capre e vacche dalle corna lunghe passano tra gli studenti e il palco della conferenza. Gli studenti siedono tutti intorno su panchine arrugginite, massi di pietra calcarea, seggiole, casse da imballaggio, bidoni di petrolio, cippi, polverosi puff di pelle, tappetini da ginnastica ammuffiti. Sono vestiti di Levis, calzamaglie e giubbetto. Bevono whisky di mais da vasetti di vetro, caffè e lattine. Fumano erba arrotolata in carta da pacchi e biglietti della lotteria. Si bucano con spine da balie e contagocce. Leggono attentamente i fogli delle corse dei cavalli, fumetti, codici, maglie. Il professore arriva in bicicletta con una filza di pesci gatto appesa al collo. Sale sul palco tenendosi la schiena. Una gru gli fa ondeggiare sopra la testa una vacca mondiante. Fottuto dall'esercito del sultano la notte scorsa, mi sono slogato la schiena rendendo servizio alla mia regina. Non posso mica sfrattarla su due piedi, la vecchia fregna. Ho bisogno di un elettricista del cervello con tanto di patentino per disconnettere la sinapsi per sinapsi e di uno scere chirurgo per buttar fuori di casa le pudelle. Quando la signora attacca un ragazzo con armi e bagagli, lui fa casino e sbatte fuori il pensionante modello. Il professore guarda i pesci gatto canticchiando motivetti degli anni venti. Ho una fitta di nostalgia, ragazzi, me ne andrò volenti o dolente, ragazzi. Scendono lungo la Midway del Luna Park mangiando zucchero filato rosa. Si infilano un dito tra le chiappe al peep show. Si fanno una sega sulla ruota panoramica. Sborrano alla luna che si leva rossa e fumosa sopra le fonderie al di là del fiume. Un negro penzola da un piuppo davanti al vecchio tribunale. Donne piagnucolanti ne catturano lo sperma con denti vaginali. Il marito guarda il bambino lasciato dalle fate, stringendo gli occhi del colore di una camicia di flanella grigia ormai sbiadita. Dottore, ho paura che sia un negro. Il dottore alza le spalle. È il vecchio gioco dell'esercito, figliolo. Pisello nel baccello. Qualche volta lo vedi, qualche volta no. E Doc Parker, nel retro del suo drugstore, si spara 195 mg di eroina a botta, ricostituente morsbotta. È sempre primavera. Manny Benson, il pervertito, si è scelto una carenzia nel cesso della scuola. Carenzia, un termine della corrida. Il toro sceglie un posto nell'arena e si rintana lì. Così il torero è costretto ad avvicinarsi e a incontrarlo sul suo terreno, o a blandirlo per riuscire a stanarlo, o l'uno o l'altro. Lo sceriffo Larsen dice: in un modo o nell'altro dobbiamo stanarlo da quella carenzia. Da quella carenzia. La vecchia Lotti dorme da 10 anni con una figlia morta e imbalsamata in casa e si sveglia tremante nell'alba del Texas orientale. Avvoltoi sopra l'acqua nera della palude e ceppi di cipresso. E ora, signori, confido nel fatto che non ci siano travestiti tra i presenti e che siate tutti dei signori per volere del Congresso. Signori, presentate le armi a canna corta. Ora siete stati istruiti sull'importanza di tenere le armi ben lubrificate e pronte per ogni azione sul fianco o di retroguardia. E gli studenti, udite, udite, si sbottonano stancamente la patta. Uno di loro brandisce un'erezione gigantesca. E ora, signori, dice il prof, dov'ero rimasto? Oh sì, la signora Lofty si sveglia tremante nella dolce alba rosa. Rosa come le candeline sulla torta di compleanno di una bambina. Rosa come zucchero filato. Rosa come una conchiglia. Lofty, se non si taglia corto con tutte queste ciance, finirà con il soccombere all'infermità dell'età e con il raggiungere la figlia in forma al lei. La ballata del vecchio marinaio di Coleridge, il poeta. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul simbolismo del vecchio marinaio. freddo richiama l'attenzione sulla poco appetitosa persona che è lei, prof. Non è mica una bella cosa da farsi, prof. Un centinaio di giovani delinquenti fa scattare lame che ticchettano come denti e gli muove contro. Oh cielo, grida il prof, oh cielo! Vogliamo lotti? Vogliamo lotti? Vogliamo lotti? Successo in un altro paese, signori. Come dicevo prima di essere sgarbatamente interrotto da una delle mie personalità multiple, bestioline moleste, considerate il vecchio marinaio senza curano, lazzo, bulbo cappina o camicia di forza, quantunque capace di catturare e mantenere vivo l'interesse di un pubblico dal vivo, qual è il suo stratagemma? Lui, a differenza dei cosiddetti artisti in questo momento, non ferma chiunque infliggendo noie inutili e sacrifici gratuiti. Ciò che il marinaio dice veramente non ha importanza. Forse parla a bambera, dice cose non pertinenti, persino crude, decisamente.